Estamos aqui hoje a falar com a Jéssica, a nossa amiga que está no Massachusetts, nos Estados Unidos, e tem ascendência açoriana. E vamos dizer olá, Jéssica, olá, Jéssica. Olá, malta. E fala-nos um pouquinho sobre ti para termos onde estás, o que é que fazes, o que é que estudas e a partir daí talvez. Tá bem, tá bem. Eu vou tentar. Vamos ver se consigo responder a estas perguntas muito grandes. Sou Jéssica e, meu Deus, tenho 24 anos. Estou cá em Massachusetts, sou americana, mas a minha mãe vem da Ilha Terceira, nos Açores, portanto sou meio portuguesa. Sim, eu estudo a literatura comparada, eu estou a fazer o meu mestrado aqui na University of Massachusetts Amherst, Universidade de Massachusetts Amherst, no norte do país. E sim, eu acabei de me mudar para cá depois de 2 anos em Portugal, onde eu conheci o Miguel. Portanto, sim, eu estou muito feliz de estar aqui convosco. Na centésima página, né? A melhor livraria do Minho e arredores. Quanto saudades. Não há lugar aqui como aquela livraria. Já tentei encontrar, não consegui. Melhor para a minha carteira, mas pior para a minha mente. Sem dúvida. Mas tens a Emily Dickinson para compensar. É, sim, verdade. Eu tenho o espírito dela, porque ela vem desta cidade, Amherst, onde estou, atualmente. Portanto, o espírito dela está na rua. Isso é demasiado. É demasiado bom. O trabalho de autoficção, que é necessário fazer para fazer uma introdução, quando te peço para que te introduzas e de repente entra todo o trabalho de autoficção, como é que nós nos apresentamos ou nos representamos ao mundo? Não sei, naquele momento eu tinha medo, porque agora não sei onde começar. A primeira coisa que eu digo, será que é a coisa com que como me identifica mais? Não sei, porque seria a minha nacionalidade? Não ligo com isso, não é isso que eu sinto. Ah, este é a minha descrição. É o que eu estudo? Não, porque eu não sou os meus estudos. Foi a minha idade, eu acho, porque este foi um fato. E sem dúvida, tenho 24 anos. Eu não estou a mentir a vocês. Mas não sei, não sei. Foi um momento estranho. É mais ou menos algo que é uma prática comum na escola, não é? Então vamos apresentar, dizer o nosso nome, a nossa idade, e também é algo como a necessidade de criar um ponto a partir do qual os teus interlocutores possam, não é, reconhecer-te, ou até porque não há, às tantas, não é, se estivéssemos a falar de alguém mundialmente conhecido, não é, essas grandes personalidades dispensam apresentações, mas mesmo assim que dispensem, nem não dispensam, porque Sabes, por mais que alguém seja muito conhecido, eu não acho possível que todos os seres humanos na Terra reconheçam alguém, toda a gente que saiba quem essa pessoa é. Não sei até que ponto. Talvez o Cristiano Ronaldo. Talvez sim. Talvez seja mais fácil, mas Talvez se fores a uma aldeia na China, ninguém sabe quem é o Cristiano Ronaldo, ou não sei como é que isso funciona. Mas isso também diz muito de como é que as diferentes sociedades, não é, encaram o mundo e qual é a sua perspectiva do que é o resto do mundo. Tipo, às tantas aqui em Portugal, toda a gente sabe quem é o Cristiano Ronaldo e é quase. Seria quase estranho não saber. Tipo, se perguntas a alguém quem é o Cristiano Ronaldo e a pessoa não souber, é tipo, estás mesmo a viver neste século? Ou... não vens, eras tipo, não és deste mundo se não conheces Ronaldo enquanto em Portugal. Mas quando alguém pergunta de quem és? Onde começas? O que Pois. é a primeira coisa que dizes? Pois, o que é que me define, não é? Como Sim. eu sinto muito que, dependendo do momento, às vezes do dia, ou da hora, no mesmo dia eu posso conhecer cinco pessoas e apresentar-me de uma maneira diferente a todas elas, sabes? Eu acho isso muito engraçado, porque isso faz-me mesmo consciente dessa autoficção, de como realmente. O que quer que seja que eu diga sobre mim, ou que tu digas sobre ti, vai sempre ser por mais que seja factual, tu podes escolher os factos. Eu posso dizer X e X e X, e isso faz de mim uma pessoa, mas posso dizer outras coisas que eu fiz, e isso faz de mim outra. E a perspectiva será completamente diferente. Verdade, não, verdade. Se eu começo com tipo, ai, sim, venho da Flórida, já tenho outra ideia de, ah, sim, sou tradutora. Estas são informações completamente diferentes que dá esta ideia diferente. Não sei em cinco palavras como uma pessoa pode apresentar-se, porque não é. Para aquela pessoa, é para os outros, para dizer, ok, eu preciso de dar-vos alguma coisa a que vocês podem responder. Tipo, não sei, é uma performance. Exato, exato, exato, exato, é performativo, é o trabalho de autorrepresentação, ou de autoapresentação, e de representação da apresentação, como Exato. não é? Trabalhar. O Richard Schechner diz que é o comportamento duplamente comportado. Eu comporto-me, mas de uma certa maneira, mas depois, como tenho consciência daquilo que está a ser o meu comportamento, de repente essa consciência faz com que eu possa, sei lá, exagerar ou tomar consciência desse comportamento. Talvez esteja a pensar nestas coisas demasiado. Faz-me pensar a. Como se diz em português? Dupla. Como é? Double consciousness. Como é que Dupla seja? consciência. Double. Sim. Este conceito que tá ligado de W.E. Du Bois. Desculpa, eu usei a pronúncia americana. Eu sei que este nome não é americano, mas os americanos dizem assim. Esta ideia de estás a comportar e não é bem assim, é muito mais complicado do que isso, mas o modo em que eu estou a pensar neste conceito é tipo comportar como estás a ver-te comportar, existir no mundo. Eu penso nisso muitíssimo quando eu penso nas redes sociais. Tipo, vemos a nossa presença, como é que os outros podem ver-nos neste modo e como é que estamos a comportar pelos outros. É tipo uma coisa muito performativa que eu encontrei que também fora do meu telemóvel, fora das minhas redes sociais, eu estou a pensar agora mais tipo na terceira pessoa. Tipo, não sei como estou a ver-me da fora do meu corpo. E eu pergunto-me se esta é uma coisa que vem deste século, das redes sociais, se é uma coisa normal, não sei. Faz sentido. Acho que talvez não venha deste século, porque no fundo o termos a ou seja, eu pensar em mim como se estivesse a ser observado, como se estivesse a ser observado, é algo que parece-me ser a definição, quase, não queria, mas a definição quase da consciência, né? O ter consciência de mim, como. Eu sei que estou no mundo e que posso ser visto pelos outros. Não. Não, este faz sentido. Talvez seja mais o modo em que eu tomei consciência está formado através também estas redes sociais, porque elas dão-nos um modo para ver exatamente como o mundo pode ver-nos. Não sei. Talvez seja a forma. Ou seja, quando entramos nas redes sociais, criamos uma espécie de um espelho de nós, mas que é um espelho com filtros, é altamente selecionado. É quase o que estávamos a falar no início, só que tipo, o Instagram, né, costuma-se dizer que tu no Instagram metes o melhor de ti, os momentos mais felizes, mais divertidos, mais incríveis, mais bonitos, as férias, até tipo, podes passar 300 dias em casa, mas metes a foto do dia em que foste à rua, estás a ver? Tipo, quase como tens a necessidade de apresentar. Ou não é necessidade, ou seja, a própria rede social, a forma como o Instagram está formado e criado e definido lá pelo Facebook, é exatamente para que as pessoas o façam. É? Façam dessa forma. Existirão outras redes que estão pensadas de outras maneiras. Há redes que estão pensadas para pessoas que estão depressivas, há redes que estão pensadas para pessoas que querem namorar, há redes que estão pensadas, ou seja, depois há todo um. Vai mudando mediante o sítio em que estás e a rede em que estás e qual é o objetivo daquela suposta sociedade ou comunidade, quais são os valores dessa sociedade. É interessante isso também, porque realmente os valores da nossa sociedade mudaram relativamente aos outros séculos, e aí talvez tenhas razão, como neste século há definiu-se aquilo que deve ser a pessoa ou a personalidade, aquilo que são os valores da sociedade, como é que alguém se deve comportar no mundo, né? Que é diferente daquilo que era antes. Isso, não, já. Não sei, eu estava a pensar muito na ideia de ser, de representação, de ser. É tudo muito orquestrado, tudo muito controlado. Mas não sei como. Não sei. Como sobreviver neste ambiente sem participar? Não sei, ainda estou a tentar formar as ideias, eu estou a tentar alcançar as palavras, colher as palavras que não vai. Não, é tipo. Esta ideia de. Mas também fora das redes sociais, tipo, a ideia de seguir o curriculum. Não sei se estou a dizer bem. Curriculum, obrigada. Ah, sim, é um outro modo de como se representa quem é. Ah, eu faço isto, estes são os detalhes mais importantes da minha vida. Não sei, não tenho soluções, não tenho nada, só tenho o medo do ser. De representação do ser e como é uma tarefa impossível. Completamente, por exemplo, a democracia que nós conhecemos aqui é chamada democracia representativa, e não é, e o que acontece é que tenta-se através dos corpos e das vozes e dos pensamentos de 300 pessoas representar 10 milhões. E vemos o quão difícil isso é, porque na verdade as pessoas, supostamente, um político que vá para o Parlamento, para a Câmara, ele não se vai apresentar a si mesmo, ele está a representar os seus eleitores, os cidadãos, não é, que o elegeram para lá estar. Então, surgem outras necessidades. Ou teoricamente surgiriam outras necessidades quando tu tens de representar. Também é uma questão do teatro, não é? O representar. Claro. Não, este elemento de teatro, representar de teatro, eu conheço muito bem. Da política dos Estados Unidos, que é este lado de tipo teatro, que é a campanha eleitoral começa tipo 2 anos antes da votação. É tudo muito sempre muito performativo, sempre muito para ganhar a oportunidade de representação, mas eu não conheço uma pessoa, não importa qual lado são, lado, tipo binário, porque o sistema dos Estados Unidos é assim, é, tu és este ou este, não tem meio, não tem nada, mas eu não conheço uma pessoa, nenhuma pessoa que está satisfeito com o modo de representação, que eu acho engraçado, o fato que não importa quem ganhou, todo o mundo está a reclamar. Claro, todo mundo tem direito de reclamar porque o nosso sistema está merda. E depois a questão da participação, que também puseste há bocado, como existir no mundo sem participar. A gente tem, agora temos muito o impulso de aparecer, também com as redes sociais, não é? Surgiu muito essa vontade das pessoas aparecerem, toda a gente quer estar no palco, toda a gente quer estar na. Na, toda a gente quer aparecer na televisão, quase, sabes? Como, não é toda a gente, mas surge uma espécie de um narcisismo, muito impulsivo para, não é, para que depois quer projetar na sociedade, se quer projetar no, na praça pública, mas ao mesmo tempo. Há também uma percepção, acho eu, de que somos todos grãozinhos de areia. Até as personalidades mais conhecidas ou reconhecidas são grãozinhos de areia no meio de uma imensidão de imagens, de uma imensidão de publicidades, de uma imensidão de anúncios e de, não é? É como estavas a falar há um bocado de Times Square. Aquilo é tudo ao mesmo tempo. Não há Sim, não. Não há uma coisa na qual tu possas olhar durante algum tempo, não há, é muito diferente estar em frente a uma televisão do que estar em frente a uma paisagem, um rio ou uma montanha que está parada. Não há contemplação, o elemento de contemplação quase que desaparece. Sim. E isso causa também uma espécie de uma esquizofrenia, de uma aceleração muito grande da necessidade de absorver muita coisa, mas que ao mesmo tempo é sempre entra por um ouvido, sai por outro, quase. Tipo, para mim, eu vejo este como o indivíduo que quer ser visto, que quer ser observado, que quer ter importância, mas tanto os indivíduos ao mesmo tempo, que não podemos convidar, partilhar, não podemos partilhar esta atenção tudo ao mesmo tempo, mas através do nosso modo, nossos modos de comunicação, agora podemos fingir que temos a atenção, que temos os olhos do mundo, mas não é bem assim. É tipo, não sei se estou a explicar muito bem. Não, é exatamente no Times Square, quando estás lá, estás tipo, não podes prestar atenção nem a uma coisa, só uma coisa. Mas para a pessoa que está naquele ecrã, tipo a pessoa, o modelo, a atriz, ou coisa assim, para aquela pessoa é sempre presente o momento com, ah, hoje eu estive neste ecrã, no Times Square, foi mesmo importante. Tipo, esta é uma coisa tua. Porque o resto de nós que está lá, tipo, na Terra, a olhar para estas torres de Babel, não podemos, tipo, prestar atenção. É uma coisinha só. Tipo, bombarded. É um Carregada bombardeamento. com todas as pessoas que estão a dizer, olhar para aqui, olhar para aqui. Não sei onde eu devo olhar. E é bem interessante como isso mexe muito com. É um ato político, de certa forma. Por exemplo, a Greta Thunberg, ela conseguiu ter um anúncio lá e ficou muito feliz. Quando viu o seu anúncio lá, mas eu pergunto-me quanto tempo terá ficado esse anúncio? Tipo, o anúncio tinha 30 segundos, talvez tu deves alugar aquilo ao dia ou à hora, sabes? Tipo, ou ao minuto, estás a ver? Tipo, só passa uma vez às tantas e depois pagas mais se quiseres que volte a aparecer. Não sei como é que funciona, mas deve ser. É assim muito. Muito rápido, não há. Claro, mas eu acho que a ironia de Times Square, eu estive lá ontem, eu não podia dizer-te uma coisa que eu vi naquelas ecrãs. Eu não podia dizer-te, seria muito mais eficaz mostrar, tipo, fazer este tipo de tarefa num outro modo, porque Times Square é tal. É tal, tipo, busy, está ocupada com as coisas para ver, com as pessoas que estão vestidas como Spider-Man ao mesmo tempo, com todos os turistas, com o cheiro da cidade, um cheiro muito mau, daquela cidade. Aquela cidade tem este cheiro muito forte. E com os sons dos carros, que talvez o problema seja eu, talvez eu seja a única pessoa que não consegui, mas eu fiquei tipo, muito, ok, muito chocada, mas sem impressão de só uma coisa, porque a única coisa que eu podia dizer-te com certeza que eu vi ontem em Times Square foi a luz, muitas luzes. Não tem, tipo, uma forma concreta na minha mente. E esta é a ironia que não consegue. No lugar que eu imagino custa muito mais do que outros lugares para tentar ter estes ads, eu acho que talvez seja o lugar menos eficaz de todos. Mas é interessante como de repente o capitalismo, né, tem uma tendência enorme para a ineficácia. É quase como um dos grandes objetivos do capitalismo. O sistema mundial tem sido a ineficácia, não é? É o falhar no seu, tipo, tem um objetivo e vamos falhar esse objetivo em nome da grandeza da forma como vamos apresentar e como vamos organizar. Vai ser tão grande, tão fantástico, tão maravilhoso que, tipo, acaba por, lá está, por ser ineficaz. Não, é verdade, também porque a propaganda do capitalismo é sempre que, oh, não, este é o sistema mais eficaz para partilhar os recursos que sabemos muito bem que não é, mas faz-me pensar, tem esta frase com que eu cresci, fui criada com este dito que eu vou dizer em inglês: shoot for the moon, even if you fail, you'll land among the stars. Este tipo de falhar muito, muito grande, que deves ter como objetivo a lua, porque também se não consegues, vai estar nas estrelas, mas esta ideia de, ok, mas fazes o melhor e também se não consegues, fazes no modo que todo o mundo tem que olhar. Em grande, em grande. Verdade. Mas talvez seja um ambiente pouco propício, ou seja, este tipo de ambientes criados pela luz, com excesso de luz, talvez sejam pouco propícios à imaginação ou à poesia, né? Talvez. Até pensando aí contigo e a Emily Dickinson, talvez estivessem em ambientes bastante calmos e bastante sossegados, não é? São absolutamente necessários à poesia e à poesia. Não, com certeza, porque esta cidade de Amherst não é bem cidade, mas aldeia. É tipo, também quando Emily Dickinson estava aqui, estava cá, seria muito diferente, mas ainda está muito rural, ainda está muito, tem uma muito tranquila aqui, tem muita não são montanhas, na minha opinião são montanhas, porque eu venho de Flórida, a Flórida é muito plana, mas aqui tem muita natureza, lugar bastante lindo, e eu diria que os escritores mais importantes desta área dos Estados Unidos só sempre têm esta relação com a terra, e tipo, temos a Henry David Thoreau, ele foi para o bosque, para ficar no bosque para alguns anos, para não falar com ninguém, só falou com um homem que vim para colher as impostas. E como é que é difícil lidar, não é? Com o barulho excessivo, com o ruído, seja visual, seja sonoro, seja mental. Pelo menos tem outro elemento na obra. Eu não podia ver a obra de Emily Dickinson a existir como existe se ela tivesse na cidade em vez, porque a sua história está tão ligada à sua solidão no mundo. Os poetas da cidade são sempre têm um outro sabor. Estou a pensar em James Baldwin, Beat Generation, estas pessoas muito americanas, desculpa. É sempre mais frenético, é sempre mais acelerado, é sempre mais distraído também. Está a acontecer isto, está a acontecer aquilo, vai para aqui, vai para ali. E como nós somos influenciados depois por isso, não é? O nosso ser molda-se mediante os sítios em que estamos, mediante a poluição do sítio em que estamos, se é muito poluído ou não, se é muito ruidoso ou não, se é muito movimentado ou não. Sim, não, pessoal. Claro. Desculpa, tem um carro que acabou de passar, tá mesmo barulhando. Não sei se vocês podem ouvir. Acho que se ouviu alguma coisa, senti assim um zumbido. Eu esqueci-me. Eu tenho tido muitos momentos do choque cultural desde voltei, porque eu saí, eu fiquei fora tipo 2 anos. Portanto, uma coisa que eu completamente esqueci-me foi o barulho dos carros, que claro que existe lá, mas meu Deus, toda a gente está sempre em carro aqui. Também eu estou sempre em carro. Completamente esquecido desse fato. Anda-se mais a pé aqui em Portugal. Sempre, sempre. Eu não precisava. Eu, enquanto cá, eu não tenho um supermercado bastante perto para ir a pé. Eu, não sei, demoraria mais de 1 hora para chegar lá, porque está tudo muito espalhado. E há Meu Deus. essa política urbanística de afastamento Não tá. para forçar, não é, ao uso do automóvel. Sim, é isso. Também ajuda muito esta ideia do espaço individual, personal bubble, Ok. que como consequência é muito menos fácil para organizar-nos, para ter este coletivismo quando estamos tão afastados do outro. Eu conduzi 18 horas para chegar aqui, de onde mora a minha mãe. Este espaço é demasiado grande. Não sabemos bem como ter este espaço. Aqui as distâncias são outras, provavelmente, sem dúvida, não é? Porque viajar entre cidades aqui, o mais que fazes são algumas horas, duas ou três ou quatro. Mas é raro fazer mais do que isso. Vocês estão em cima do outro. É. As coisas estão. Uma montanha e depois a cidade já está do outro lado. Ou o sítio de para onde vais. Enquanto que, né, nos Estados Unidos ou no Brasil. Ou no, noutros países, China, imagino, a Rússia, que são, as distâncias são enormes, gente. Completamente diferente. Eu acho que muda o ego do país para ter este espaço. Também com as nossas ideias de fronteiras, das fronteiras, tipo o direito de ter todo este espaço. Que, não sei. Estou a pensar em Manifest Destiny, estas coisas. Esta ideia que tu deves falar a minha língua desde que passe cá, estas coisas. Como é que essas distâncias são, não é? Os silêncios, os vazios, como é que são entendidos? A distância entre mim e ti, ou a distância, né? As distâncias, os vazios ou não, né? Mas aquilo que pode ser considerado como vazio. Estavas a falar há bocado de ir à Lua. No caminho para a Lua vais ter que passar por um monte de vazio, de matéria negra, ou seja o que for, que aquilo é, tipo, o vazio do espaço. Tenho o desejo de colonizar aquele espaço, de colocar qualquer coisa naquele espaço. Uma bandeirinha. Gente, desculpa lá. Sabes, eu nunca vou esquecer-me de quando eu aprendi desta história na minha aula de história americana, quando eu tinha 10 anos. E a minha professora, ela disse: sabes, os russos tentarem, mas sabes quem tem a bandeira que está ainda a voar na lua? É a nossa. E durante aquela época eu pensei: ah, ok, bem, fixe. Agora eu penso, meu Deus, esta mulher estava tal, não sei, louca para este país. Uau! E parece mais satírico agora. Às tantas, sem ir tão longe, mas no Polo Norte e no Polo Sul também há bandeiras de vários países. Depois, Verdade. vários países põem as suas bandeirinhas lá: a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a Rússia, não sei, a China também. Vários países vão lá e põem as bandeiras. Até houve um artista espanhol que foi meter uma bandeira preta e uma bandeira negra e disse que ela é anarquista e disse: ah, a bandeira negra está lá, os anarquistas também. Também lá chegaram. Sabe, falando de anarquismo, eu li uma coisa fascinante. Agora eu tenho esta aula de literatura fascista de Itália durante aquela época. E foi um livro de formação, se chama assim. E foi um livro que o foco dele foi de colher as pessoas que não estavam ainda fascistas para tentar mostrar como podia ser ótimo o fascismo, as razões que precisas descrever de fascismo. Foi muito interessante porque foi de uma pessoa que saiu de Itália durante, não sei, 1914, voltou 20 anos depois, e quando saiu foi anárquico, foi para a França, este país que está visto como muito luxo, muito boêmio, demasiado boêmio, volta, e o amigo que estava também anárquico, é antártico, não é isso, não é bem isso que eu estou tentando, anarquia, como assim, o adjetivo para uma pessoa anárquica, sim? Anarquista. Anarquista, obrigado. E o amigo agora está fascista, ele está a dizer: olha, mas tu não entendes, o fascismo tem todos os mesmos valores, é tipo o direito do individual, não é o desejo para o Estado deste mundo ser tal organizado. É, ao mesmo tempo diz que o fascismo também é contra o capitalismo porque tem o direito do indivíduo. Foi uma coisa muito engraçado para ver a flexibilidade de ideologia neste livro de propaganda que quando eu li foi tipo uma coisa que eu podia rir, mas foi uma coisa 100 anos pá, foi importante, foi visto como sério, literatura séria. E como é que funciona isto? Hoje em dia há uma tentativa em Portugal também de legitimar o pensamento de extrema-direita e de polarizar o pensamento de extrema-direita e de o aproximar espiritualmente do povo, não é? Aquilo que se possa chamar o povo. Mas de facto está-se a popularizar. E quais são, não é? Como é que justificas essas formas de pensamento perante o povo, perante as pessoas? Como é que tu dizes, olha, não, o fascismo é uma coisa maravilhosa. Essas respostas para ti. Porque este direito, extremo direito, está a crescer em toda a Europa. Também aqui está muito presente, está muito atual. E as pessoas que não estão satisfeitas, que sentem-se como têm estado, tipo, deixado enquanto o mundo continua a avançar. Mas eu não consigo entender como que está a crescer ainda. Tu tens ideias para isso? Eu acho que o que disseste faz sentido, não é? As pessoas sentirem-se abandonadas pelo Estado, pela sociedade. Há um grande número de pessoas, e talvez seja cada vez maior, na verdade, que se sentem abandonadas, que se sentem deixadas para trás, que sentem que, enquanto que o resto da sociedade está a seguir em frente e está a desenvolver e está a enriquecer, eles são deixados para trás, e é verdade. E é verdade. Há muita gente que está a ser deixada para trás crescentemente. Crescentemente há essa sensação de que, não é? Se formos a ver. Qual é realmente a percentagem da população que beneficia das políticas de Estado, e das políticas económicas ou não é, da economia atual? É uma parte muito pequena da população. Os beneficiários da economia são muito poucos. Há muito pouca gente a beneficiar e há muito pouca gente a enriquecer. E uma grande camada da população, né, é simplesmente deixada para trás, é simplesmente abandonada, tanto pelo Estado como pela economia e pelas empresas e pelo emprego, cada vez mais. O facto de só que em Portugal 1/4 das pessoas estarem a viver com menos de 300 euros por mês, 1/4. Ou seja, nem metade do salário mínimo não chega. Há muita gente a viver com 100, 200 euros e essas pessoas estão abandonadas, estão ao abandono. O Estado abandonou-as, não é? E não digo que são essas pessoas que se aproximam do pensamento de extrema-direita, mas acho que a extrema-direita está a tentar aproveitar-se dessa situação politicamente para conseguir votos. Mesmo agora, durante a pandemia, que ainda estamos na pandemia, mas ficou ainda mais visível estes modos em que as pessoas estão deixados por trás, as pessoas que não conseguiram ter estes apoios quando a gente não podia trabalhar, estas ideias de quem precisa de trabalhar agora, quem deve trabalhar, quem deve sacrificar, como foi dispensável a saúde. Não é verdade, é verdade. quando tem a raiva e não tem solução, a raiva inventa molos para escapar, molos para ficar, para se materializar. E mesmo, quer dizer, também aqui em Portugal também estamos a assistir a uma tentativa, mesmo do chamado Partido Socialista, né, que está no poder, mas uma tentativa de privatizar crescentemente a saúde. E ficou muito claro no início da pandemia que desinvestir na saúde nos últimos 10 anos, às tantas, não foi uma grande ideia, mas eles continuam com a ideia de que não foi realmente bom, porque agora temos mais hospitais privados. E eu estava a pensar no outro dia como os hospitais privados, que são um símbolo e uma materialização do acesso e das possibilidades e de um futurismo para uma parte da população que crescentemente tem acesso a cuidados de saúde, e os hospitais privados, é verdade, têm melhores condições muitas das vezes do que os públicos, mas para outra parte da população, que é a maior parte da população, os hospitais privados significam exclusão, significam não acesso. Significam uma grande ironia na organização e na ordenação da cidade. Teres um hospital privado no centro da cidade, para uns é uma coisa maravilhosa, para outros é simplesmente mais um edifício brutalista ao qual tu não tens acesso. É simplesmente mais uma coisa à qual tu não, nem sequer vale a pena pensar no assunto, porque aquilo não é para ti, é para outros. Quaisquer, não é? Para outras pessoas. E como passares num sítio desse, ou por um sítio desse, realmente fez-me pensar como, para algumas pessoas que têm posses e que têm dinheiro e que têm a possibilidade de gastar esse dinheiro na saúde, muito dinheiro, porque uma consulta são 100 euros. Ou um raio-x são 300, para essas pessoas isso significa progresso, isso significa um avanço, significa acesso, sabes, é uma coisa, tu vais ali e és bem tratado e é maravilhoso e estás ali, mas para outras pessoas não, para outras pessoas é a pior coisa que podia acontecer. Não é para ti, que eles não te vão proteger, eles não estão ali preocupados contigo. E o estranho é que realmente está ali uma instituição que supostamente é um hospital, mas que na verdade não é um hospital, não sei, é uma coisa que dependendo da pessoa significa e tem condições, oferece ou não um serviço, oferece ou não a possibilidade de tratar da saúde, né? Não, é isso mesmo. Eu, dado que a situação de saúde, de seguro de saúde, é como é neste país, a minha relação com o hospital é muito diferente do que as pessoas nos países que têm acesso. Eu diria que eu não vou ir ao hospital. A única razão que eu iria no hospital seria se eu tivesse tipo a morrer naquele momento. Mas eu nunca pediria uma ambulância, que acho que gosto muitíssimo. Eu nunca iria só por ter tipo, não sei, só por não me sentir muito bem. Esta não é bastante uma razão. Mas ainda assim. Estou afortunada porque eu tenho seguro de saúde, mas se há muita gente que por elas a doença é uma coisa que quer dizer, não sei, uma interrupção na vida, além de no do corpo, além de este relação física que temos com o nosso corpo, é uma interrupção na vida social, na vida financeira. E é muito estranho. Quando eu tinha o marido da minha mãe, que ficou doente com o cancro, e graças a Deus que ele tinha seguro muito bom, porque ele estava militar, portanto, ele tinha seguro muito, muito bom. E tinha este hospital de cancro em Atlanta, um dos melhores no mundo. E eu lembro-me do fato que toda a gente tinha muito orgulho no fato que ele podia ir lá a ter este tipo de tratamento, que ele tinha acesso. Foi isso. Que ele trabalhou muito, que ele tinha ganhado este acesso a este lugar para tratar o seu cancro. Eu sempre pensei no fato que, sim, para outros é mais um prédio que ela está têm direito para entrar. E ainda assim, ao fim, foi tipo um quarto de 1 milhão de dólares o seu tratamento naquele hospital. Não é mais eficaz. Já falámos do fato que o capitalismo não é mais eficaz, é mais estraga o tempo, estraga os recursos, e ainda com o seguro de saúde privado, ainda estás a esperar muito tempo, ainda estás a pagar muito, não tem vantagens, não tem em geral, mas talvez se és a pessoa em cima de tudo, claro que tem vantagens, mas para a maioria da gente, não tem vantagens, não, não. Assim, eu nunca consigo entender este argumento a favor do seguro privado. E aqui, aqui está-se a, está-se a popularizar muito. Nós temos, não é, temos o Serviço Nacional de Saúde, mas nos últimos anos tem-se popularizado muito os seguros de saúde privados, com empresas, qualquer empresa agora de energia até, aquelas em Galp, EDP, fazem seguros de saúde. E tu pagas, não é, um X por mês, e se tiveres algum problema, podes ir a um hospital privado. Eles ajudam-te a pagar as custas. Mas quer dizer, é uma coisa muito estranha. Para mim é uma coisa muito estranha. Como é que as pessoas sentem que é melhor ter um seguro de saúde? Porque quer dizer, eu entendo, de um ponto de vista extremamente individual, de um ponto de vista individualista mesmo, dizer eu quero me proteger. Ou seja, se eu tiver algum problema, eu dá-me jeito de ter um seguro de saúde. Porque, não é? Isso vai-me garantir acesso a um bom tratamento, etc. Mas de um ponto de vista, não é, prático, da organização da sociedade, isso significa que quem não tiver, então olha, pronto, vai morrer. Que é algo extremo. Para mim, esta forma de pensamento de que se não tem, então pode morrer, para mim isso deixa-me. Espera, como é que estás mesmo a dizer isso? Tipo, é mesmo essa. É mesmo isso que vocês propõem, é que as pessoas morram, tipo, sem problema nenhum, sem peso na consciência, sem nada, e pá, deixa morrer, é pobre, deixa morrer. É quase como, e depois formos a ver realmente nas estatísticas, vais a ver e a esperança média de vida é muito diferente, mediante a população em que te inseres. Ainda no outro dia li que a população cigana aqui em Portugal tem uma esperança média de vida 10 anos inferior, 10 anos abaixo do resto da população, porque lá está, não têm acesso às mesmas coisas que o resto da população tem, muitas das vezes, por mais que digam que sim, que têm, ou que não têm porque não querem. Há quem diga não têm porque não querem. Eles é que decidem não ter, eles é que decidem não participar na sociedade. Não sei se é verdade, mas mesmo que fosse. Eu gostaria de saber que eles têm a possibilidade, se quiserem, sabes? Que se não quiserem, tudo bem. Quem não quer, pronto. Há quem não queira ser vacinado, olha, sei lá, não, o que é que eu posso fazer? Mas tipo, se quiser, que ao menos haja a possibilidade disso acontecer. Tipo, muito bem, não queres? Não queres. Há pessoas que não querem ser tratadas para o cancro, muito bem, pronto. Mas se quiser, uma pessoa desesperar. Porque não pode, acho que é das piores coisas que há, sabendo que existem tratamentos, sabendo que existe a possibilidade. Eu acho que não é tão fácil como quiser ou não quiser, é mais como às vezes há espaço na sociedade, há espaço tipo, podes ter a opção de quiser, porque às vezes não queres, uma pessoa não quer, porque eles não são deixados a querer. Pois. É tipo, com o tratamento da população afro-americana nos Estados Unidos, foi tipo, ok, tipo Black Panthers. Este é um exemplo, eu acho, justo, que elas fizeram, ok, não temos espaço na vossa sociedade para participar, não podemos fazer como quisermos, portanto, vamos criar esta comunidade nossa, vamos ter estes espaços nossos, vamos proteger a nossa comunidade com as armas, vamos ter todos estes projetos, estes recursos sociais. Sim, eles É. davam, os Black Panthers davam comida nas escolas, por exemplo, para as pessoas que não tinham o que comer, davam, organizavam a saúde, também prestavam assistência médica à população. E Exato. Exato. Por eles não foi uma decisão de quiser ou não quiser, porque não foi acessível. não podiam crer, não era uma coisa que a sociedade oferecesse a essas comunidades. Mas é interessante trazeres esse exemplo como uma forma de chamada ação direta também, não é? Vamos organizar-nos por nós próprios e vamos demonstrar tanto aos outros como a nós que isto é possível, que somos capazes de o fazer e que se nos ajudarmos uns aos outros conseguimos resolver estes problemas, Sabes, foi através disso que nos Estados Unidos conseguiram fazer um bocadinho algumas leis contra as armas, só por causa de Black Panthers a usar estas armas. Foram estas leis criadas para dizer, ok, não, ok, mas talvez as armas não, não dê. Interessante, interessante. Sim, porque quando eles, por mais que critiquem hoje em dia, não é que possa ser criticada a posição violenta deles. Também não há de esquecer que nessa altura na sociedade americana era perfeitamente natural que as pessoas se defendessem usando armas. Não é? Ainda Até hoje. Até é. Ainda é. hoje. Uma Depende. sociedade muito armada, não é? Muito preparada para começar a... Se for necessário, temos as armas. Tipo, se houver a ocasião. Exato. Bom, na Georgia, onde mora a minha mãe agora. É tipo open carry state, que quer dizer que uma pessoa pode andar no centro da cidade, pode andar na cidade com a arma visível no corpo. Ah, é? Sim, é completamente legal, é completamente deixado. Uau. Elas precisam de ter uma tipo licença, mas não é controlado. Eu já vi muitas vezes uma pessoa a ir com a arma. E ontem, quando eu estava em New York, eu Eu vi estas pessoas, foram soldados armados, mas no centro eu disse, ah, eu quase esqueci onde é que estou. Pessoas normais, né? Cidadãos comuns a andarem armados na rua. Sim, depende muito do estado em que estás, mas existe, tem muita gente com muito orgulho com este. E se esta ideia é visto completamente diferente que quando foi os Black Panthers, também foi, havia muito lynching dos soldados afro-americanos depois da Primeira Guerra Mundial, depois deles voltarem, porque havia este tipo de, ok, pertences a este país porque podes vestir-te naquela farda, mas também agora sabes como usar uma arma. Tu és perigoso. Perigoso. Perigoso, E então matava-se. Matavam. sim. Sim, não sei como se diz lynching. O inchar. O inchavam. Ai, pois, lynchar, sim. Aconteceu muito no Sul, depois da Primeira Guerra Mundial, também depois da Segunda, mas mais depois da Primeira. Uau. Não sabia disso, porque realmente tinha a impressão que, com a participação dos soldados negros, que isso também trouxe alguma, pelo menos essa era a impressão que eu tinha, que também trouxe alguma, ajudou à equidade social, ou seja, não. Não, não. A segregação continuou no militar. E foi. São muito famosos os Tuskegee Airmen. Tuskegee é uma cidade em Alabama. E estes homens foram as primeiras afro-americanos para juntar-se ao militar. Foi. Não, espera, eu estou. Este não é justo. Este não é justo. Não, eu precisaria de pesquisar porque eu não queria dizer falsidades, mas são muito famosos por causa do fato que são afro-americanos no militar e não ajudou a causa em geral de tipo ter pessoas juntos, em vez foi muito mais perigoso para as pessoas porque no sul não queriam ter, elas queriam continuar separate but equal, separados, mas iguais. Porque ainda este foi o. Este foi o que foi acredito naquele tempo, foi apoiado pelo Supreme Court, separate but equal, e continuou também no militar. O militar também Pois tinha é, este. eu realmente tinha lido que os soldados negros nem sequer tinham o direito a ir combater, eles ficavam a limpar latrinas, a limpar como é que se diz, as trincheiras, ficavam a fazer um trabalho diferente e não deixavam, não os deixavam combater. Tanto que isso depois, porque exatamente porque eles tinham ido para o exército, talvez com, não sei exatamente como é que isso aconteceu, ou seja, quais seriam as motivações das pessoas dos afro-americanos para irem para essa guerra, né? Mas isso Olha, chegou a causar motins e chegou a causar. eu estava a falar disso hoje, porque eu Tal como os indianos no exército britânico na é altura. complicado, é muito mais fácil para nós para dizer, mas não vejo a razão que uma pessoa juntaria-se a esta coisa, mas coisa do militar americano que eu conheço muito bem, pelo menos de hoje, que tem benefícios muito, muito, muito bom. Tem o seguro de saúde, que é muito bom, muito acessível. acessível. Elas paguem para a universidade 4 anos. É fácil juntar-se, tipo, não precisas de ter um voto certinho, só precisas de acabar com a escola secundária, se não me engano. É fácil juntar-se, porque deve ser fácil, mas também eu acho que tem um elemento de ideia de. Tem este elemento de mobilidade social no militar. O fato que podes ganhar muito dinheiro, ou pelo menos podes ganhar dinheiro, um dinheiro muito, que vem com certeza. Podes ganhar o treinamento para um trabalho. E enquanto não sou com certeza como foi há um século, eu imagino que o militar americano tinha elementos disso, tipo, para oferecer a ideia de mobilidade social, para oferecer a ideia de pertencer a uma coisa mais grande, a uma coisa mais grande de só ti, mas também para oferecer dinheiro, para oferecer seguro de saúde, que estes benefícios. Uma vida melhor. Sim, isso é uma vida melhor para conseguir. Pois é, acho que até hoje, pelo menos aqui em Portugal, muita gente que vai para o exército também é por essas razões. Sim. Mas há muita gente que vai para o exército lá. Aqui? Sim. Bem, não será o mesmo nível dos Estados Unidos, mas quem vai, eu ouço muitas vezes essa justificação de que tens um bom salário, tens um bom emprego, tens reforma, tens cuidados de saúde, ajudam-te com tudo, não é? Ajudam-te, não tens que pagar a casa, etc. Há muita coisa que mesmo com a alimentação, tipo, as custas, basicamente torna-se mais fácil a tua vida, tipo, não tens que te preocupar tanto, não é, com ter um emprego ou se estás desempregado. Não, o exército é um trabalho de, não é, de tempo inteiro, vamos dizer, uma coisa que te garante, dá-te garantias. E assim também, depende um bocado, porque uma coisa é ir para o exército, para ir para uma guerra. Outra coisa é ir para o exército para estar na reserva. É completamente diferente. Às tantas aqui, uma pessoa sabe que nunca vai estar na guerra. Tipo, uma pessoa que vai para o exército aqui, a probabilidade de ir para uma guerra é mínima. É mínimo. É praticamente zero. Muda muito a relação com o militar quando sabes que és seguro. Que não vais combater, né? Exato, exato. Não, tem muita gente aqui. A propaganda é muito que tem valor no fato que tu és enviado num outro lugar. Estás a servir o país, estás a participar numa coisa mais grande de ti para ter uma melhor vida, mas também para fazer melhor a vida dos outros. Que é uma coisa muito engraçada, o fato que o outro pode ser visto como, para ajudar o outro, pode ser visto como uma vantagem no militar americano, desde que os americanos, em geral, é uma sociedade que não se importa muitíssimo com o outro, como vemos com esta pandemia. Olá! Este é o Pupi. Olá! Oh my God. Qual é a tua perspectiva dos Estados Unidos acabarem com a guerra no Afeganistão? Olha, Qual tem sido a resposta daí? Foi tudo muito mal decidido. Não é uma surpresa. Este não é uma surpresa que aconteceu assim. Eu acho que não havia razão para entrar no primeiro lugar. E claro que esta foi uma coisa que aconteceu quando eu estava muito, muito, muito jovem. Portanto, eu cresci com esta guerra. Eu cresci sempre com a nossa presença lá. Eu acho normal, até muito recente. Portanto, foi muito mal gestido. Foi o Trump e o governo do Talibã a decidir esta coisa sem participação do governo afegano, Afeganistão. Afegão. Afegão, obrigada. Estou a tentar criar estas palavras. Afegão. E, portanto, eu acho que este mostra o fato que nunca vai mudar, é que os Estados Unidos não estava lá para ajudar o governo afegão, porque se este fosse a verdade, o governo afegão estaria naquela mesa a discutir, a participar nas decisões do futuro daquele país. Portanto, não foi uma surpresa quando foi caos. Não foi uma surpresa quando os Estados Unidos saiu sem ajudar os afegãos que estavam lá, que estavam deixados lá para morrer, depois de ajudar, depois de traduzir ou participar nestas tarefas para o governo americano. Mas a coisa muito engraçada foi que quando aconteceu aquela bomba, aquela explosão fora do aeroporto, todas as notícias que eu li sempre começaram com 3 americanos morreu. E foi tipo mais de 60 afegãos que morreram. E também eu li um artigo no New York Times. Eu diria que eu tenho problemas em geral com as notícias americanas. Eu uso o New York Times, mas não estou muito satisfeita, porque eu acho que notícias internacionais neste país é difícil encontrar um fonte que eu, pelo menos, eu gosto. Eu li um artigo deles que estava a falar deste tradutor afegão e como estes militares, estes soldados americanos ajudaram esta pessoa a ir e se escapar. Foi tipo esta história de olha como estes soldados gostaram demasiado deste homem, tinha uma boa relação, que bom, que é altruísta para estes soldados, para ajudar este tradutor a escapar do país. E ao fim do dia é todo muito centrado na perspectiva americana, ou na perspectiva europeia, porque também eu vi artigos falar, ah, ou não, o que vamos fazer? Vamos ter muito mais imigrantes, isto vai causar uma outra onda de imigração, o que vamos fazer? Mas falamos do estado do Afeganistão, de agora. Não sei porquê, mas eu fiquei com a percepção, né, às tantas, fiquei com a percepção que os Estados Unidos no fundo entregaram o Afeganistão aos talibãs, né? Foi tipo, vamos sair e fiquem aí, resolvam isso. Não sei se os talibãs podem ter algum tipo de claim ou não é? Que possam dizer nós somos os legítimos governantes do Afeganistão. Não sei até que ponto eles possam dizer isso, porque me parece é que não é? Embora eles tenham sido eles foram treinados pelos Estados Unidos, não é? Foram apoiados pelos Estados Unidos durante muito tempo e agora pronto. foi-lhes entregue. Também tens achado que muitos armas, muito equipamento lá, que estava deixado lá por causa deste processo muito mal sucedido. Afeganistão é uma lembrança do Império, dos mais do Império dos Estados Unidos, mas também dos outros impérios que estavam lá antes. Mas é visto com, ou seja, tem sido visto de alguma forma positiva o facto de ter acabado a guerra e não sei neste momento se os Estados Unidos continuam em guerra com algum outro país neste momento, talvez não. Ou seja, existe alguma perspectiva aí de que as relações externas sejam pacificadas, vamos dizer assim. Uma boa pergunta. Eu ouvi Não. recentemente também que o presidente Biden acabou por aumentar o orçamento militar, então. Sim, mas é difícil para dizer esta ideia de ter acabado, de ter pelo menos parado. Porque não cambia a cultura, não muda a cultura do militar, não muda a indústria do militar. Continuamos com todas estas pessoas nas bases em todos os lados do mundo. Continuamos como uma presença muito forte no mundo. Continuamos a treinar, a recrutar, a ganhar mais pessoas. Portanto, sim, foi visto tipo como um grande. Pelas pessoas contra Trump, foi visto como um grande falimento por ele. As pessoas contra Biden dizem que foi a sua culpa. Isto depende muito de tua perspectiva. Mas nunca tem esta retórica de ter perdido. Que não falámos de perder a guerra, no mesmo sentido que quando, pelo menos para mim, não sei, outros americanos, do que eu vi, sim, mas quando falámos de guerra de Vietnã, nunca falámos de como acabou, do facto que perdemos aquela guerra, porque este não está aceitável na mitologia americana. Portanto, este não vai ser visto e não é visto atualmente como nós perdemos. Em vez, é visto como uma bastão para atacar e para ferir o presidente que não gosta neste momento. O fato é que os últimos quatro presidentes faziam parte desta guerra. Que não se importarem das vidas das pessoas lá, foi só uma coisa do Império e continua assim. E vamos continuar com os projetos do Império na África, Afeganistão, outros lugares, porque não vai haver consequências por os americanos. Portanto, porque mudaria este sistema? Continuam numa posição de poder, né? Estou deprimida agora. Está tudo sem esperança. Onde que consegues encontrar esperança quando vês o mundo assim? E quando estudas a história e fica muito evidente que sempre foi assim, como é que consegues continuar com um sorriso, com a esperança, com um salto no passo? Não, eu estou a perguntar-te. Sim, no outro dia ouvi alguém a dizer que não é a esperança a última a morrer, na verdade é o desespero o último a morrer. E realmente é um bocado como. Também é verdade que uma certa. Um cer Houve um certo pensamento positivista que é associado a muita coisa, e seria difícil agora estar aqui a expor o que é o positivismo, o que é que foi o pensamento positivista, mas que pelo menos eu tenho a tendência para o negar e para me opor ao pensamento positivista. E há uma, parece-me que há hoje em dia uma tentativa, embora os tempos sejam complicados, mas há uma tentativa de trazer de novo este pensamento positivista para cima da mesa, e quase toda a gente hoje em dia diz: pensa positivo, não é? Vê o lado bom da vida. E realmente sim, é fixe ver o lado bom da vida, mas na verdade. O que é que eu quero dizer? Também não podemos esquecermos que o pensamento crítico e o pensamento filosófico, especialmente o pensamento, não é, vamos dizer, de esquerda, embora nem sempre tenha a ver com a política, mas que existiu de facto uma tentativa de acabar com esse positivismo e isso refletiu-se, não é? Essa negação do positivismo refletiu-se nas guerras de libertação, refletiu-se no fim da escravatura, no fim dos impérios, na queda da Europa imperial, ou não é, na queda, vá, mas sim, no fundo, na queda da Europa imperial. No fundo, isso acabou. Esse projeto colonial europeu acabou, embora hoje em dia existam outras formas de colonização e os neocolonialismos, mas então não sei, talvez ver o lado negativo das coisas nem sempre seja mau em si, sabes? Como sim, a gente vê o lado negativo, mas ao mesmo tempo. Realmente é difícil encontrar esperança, né? Porque a gente, eu tenho me batido muito com esta questão de nós queremos mudar o mundo, temos a ideia de que há outras possibilidades, há outras formas de ver as coisas, há outras formas de fazer, e temos vindo a descobrir. Tanto na prática como na teoria, como cientificamente e artisticamente, novas formas ou resgatar formas antigas que nós achamos válidas para mudar o mundo. E dou um exemplo, por exemplo, a questão das florestas e da gestão das florestas, que aqui em Portugal temos as florestas extremamente mal geridas, com 25% da floresta ocupada por eucaliptos e outra parte por pinheiros, e a nossa floresta nativa está ao abandono, está cada vez mais a desaparecer. Mas existem projetos e pessoas que continuam a plantar carvalhos, continuam a preocupar-se com a floresta nativa e a tentar resgatar os bosques nativos. E eu tenho-me batido muito com esta dualidade e com esta oposição entre nós estamos a viver num mundo em que não há praticamente uma floresta nativa, em que a floresta está a ser usada por um modelo extrativista de produção de pasta de papel, etc., aqui em Portugal, né? De plantação de eucaliptos completamente desmesurada. E quando uma pessoa. Eu penso até mais prático, tipo, quais são os sítios hoje em dia em que eu posso ir ajudar a plantar a floresta nativa ou, não é, tipo, tentar resgatar, nem que seja 50 metros de floresta ou de bosque ou de árvores nativas e plantas nativas, e onde são esses sítios onde uma pessoa possa fazer isso sem que imediatamente alguém venha cortar, alguém venha arrancar, alguém venha remexer a terra e tirar e estragar aquilo, alguém venha cortar aquelas árvores ou plantar eucaliptos ali ou construir um prédio em cima. Sabes? Onde é que há esses pequenos sítios? É quase como tentar descobrir os poucos. Existem sim os parques naturais, mas depois existe, por exemplo, um movimento agora aqui dos baldios. Estamos a pensar cada vez mais nos baldios como locais onde antigamente eram os locais onde a população se servia de forma comunitária desses espaços. Não sei se em inglês seria os commons, os common lands, commons. Os espaços comuns onde as pessoas pastavam o gado, na Inglaterra chamavam commons. Aqui chamamos baldios, e hoje em dia há cada vez mais a vontade de recuperar esses baldios e de os trabalhar e de os tratar e de plantar e de. Claro que é fragmentado, é fragmentário, são alguns hectares aqui, alguns ali, mas esse é um dos sítios onde eu encontro esperança às tantas. Nessa tentativa de espaços seguros para a natureza, não é? Já, mas estas pequenas forças que ficam mais grandes, maiores quando estão feitos em junto com alguém, tipo uma ação coletiva. Não, é verdade. É só que talvez sou demasiado pessimista e não por essa, às vezes já valer a pena quando é tipo todo o progresso, todo o este todas as organizações contra o cambio não, espera, mudança climática ainda se estamos a tentar a fazer bem, a não usar plástico, a não comprar estas coisas, a reusar as nossas malas para outras coisas. Como é que a gente pode sobreviver? Como é que vamos fazer progresso quando não mudem aquelas em cima? Pois eu acho que o problema é esse, é que há forças. Está a haver cada vez mais uma popularização desse pensamento, do pensamento ecológico e ambientalista. Está cada vez mais popularizado. O cidadão comum hoje em dia está preocupado com isso. E isso é uma vitória, eu acho. Sim, tá, eu acho, quer dizer, pode não estar, mas a sensação que eu tenho é que está-se a popularizar, mas depois existem essas forças, não é? A fábrica da Coca-Cola que continua todos os dias a produzir milhões de garrafas de plástico, e enquanto eles não pararem essa produção, enquanto não pararem completamente essa produção, não vale a pena a gente andar aqui com coisas, não Claro. é? E o poder que eles têm é muito grande. Eles têm o poder, eles têm esse poder de parar, mas não param. Oh, eu digo que o cidadão comum talvez não se importe só por pensar na gente do sul dos Estados Unidos. Cá, sim, se importam. Mas no sul é diferente porque tudo tem política. E enquanto a minha geração está um bocadinho mais preocupada com isso, também não temos, às vezes, o acesso de reciclar as coisas. Na casa onde eu vivi, em Tallahassee, Florida, onde eu fui à universidade, havia tipo lixo e era um contenedor para todo o outro, todas as coisas que podem ser recicladas. Claro que nada acontece com esta coisa colocada com o lixo. Portanto, se importa. E mesmo, quer dizer, mesmo a nível de nós aqui nas cidades, a nossa cidade aqui, só 20% tem capacidade de reciclar 20% daquilo que vai para a reciclagem, porque não vai tudo, mas daquilo que vai tem capacidade para reciclar 20% na fábrica, mais nada. O resto não tem capacidade, não, nem sequer tem essa capacidade de o fazer. Mas embora não tenham, e deveriam ter, mas não têm, porque não há financiamento, porque não há. Eu não diria que o problema está aí sequer. Isso aí é o final, é o fim da linha do, não é? É depois de ter sido usado o produto e consumido, etc., vai para a fábrica para ser reciclado, ou então vai para o lixo, para o aterro, para um buraco qualquer na terra, ou para o mar, ou para o oceano, ou para o rio, seja o que for. Mas isso é o fim. Eu acho que o problema está mesmo no início. Está desde o início. Não deveria ter sido produzido aquele produto. E aí eu acho que nós temos que pressionar os nossos estados também, de forma que eles emitam sinais claros e leis claras de que isso é proibido. Enquanto isso não for proibido em todo o lado, eles vão continuar. É que mesmo que proíbam aqui em Portugal, eles vão para a Indonésia produzir e depois importamos, seja como for. Então isso tem que ser algo, tem que ser um movimento muito grande, tem que ser pelo menos tão grande quanto a força que essas empresas têm. E isso precisa, é necessário para isso, é necessário muita gente. Nem é o dinheiro, é que as pessoas, tem que ser muita gente preocupada com esse assunto, tem que haver uma mobilização em massa. De maneira que isso, quer dizer, pelo menos é a única solução que eu vejo, porque uma ou duas pessoas a criticarem não chega. Estas coisas só mudam quando a grande parte da sociedade se envolve e se interessa e procura pressionar o Estado a fazer essas mudanças. Coletivo, sempre, sempre volta ao coletivo. Não, eu concordo contigo que precisa deste. Só que eu estou sem esperança que conseguimos. Nem eu. Nós estamos a navegar num mundo com perspectivas extremamente utópicas de que em 2050 vamos acabar com o petróleo, de que em 2030 vamos atingir não sei o quê, mas eu diria que é provável que os anos passem e essas coisas não mudem. Claro. Então é quase como atirar areia para os olhos das pessoas com utopias, não é? Ai, isto vai ser melhor daqui a uns anos. E entretanto vão estragando cada vez mais. Mas é por isso que cada dia me parece mais certo que é necessário a mobilização popular, a mobilização das pessoas. É necessário que as pessoas se mobilizem e comecem a exigir dos seus governos e dos seus estados, e a exigir, e não só com palavras, mas com ações. E se for necessário, ações violentas. E se for necessário, é preciso fazer tudo o que está ao nosso alcance para opor essas tentativas, não é? De continuar com o extrativismo, com a destruição. E são forças muito, muito grandes mesmo. É necessário. Lá está. Aqui, por exemplo, nós temos no Barroso, a aldeia do Barroso, em que eles querem fazer uma mina de lítio. A aldeia tem 200 pessoas. E a empresa que quer fazer a mina de lítio não só tem o apoio do Estado, como tem 300 milhões de euros para fazer tudo o necessário para que aquilo aconteça. Então, é muito difícil 200 pessoas oporem-se a 300 milhões de euros. É muito difícil. Eles metem anúncios agora, eles metem anúncios em todos os jornais. a dizer o quão bom aquilo é, o quão fantástico vai ser. Então, todos os dias sai um artigo novo de propaganda a favor da mina. Tipo, estás a ver o quão pressionados eles estão para tentar pôr o resto da população do seu lado, porque eles sabem que se a população se puser contra, vai ser muito difícil. A população tem que estar do lado dessas empresas. O povo tem que gostar da Coca-Cola, por isso é que eles fazem tantos anúncios. Por isso é que todos os dias tu vês um anúncio da Coca-Cola, seja onde for que estás no mundo. Porque se o povo não gostar, vai ser complicado eles continuarem com aquilo. Não, Torna-se impossível para eles. Só é possível enquanto as pessoas acharem que aquilo está bem. Não sei, parece-me. concordo. Eu cresci com a ideia, quando eu estudei a história, com a ideia que a revolução foi uma coisa do passado, porque, claro que eu cresci com toda esta propaganda de viver no melhor país do mundo e esta ideia que estava tudo já certinho, que não precisava de grande mudança. Portanto, para mim, a ideia que, ah, não, talvez precisamos de uma revolução ou algumas revoluções, uma coisa muito radical, mas muito atual. Quando não tem essa satisfação, quando não tem, não sei, não sei. Sim, não, eu não tenho as palavras. Achas que os protestos do Black Lives Matter, onde é que, Mississippi? Sei lá. Estava em todo lado. Achas que isso, ou seja, achas que isso tem um potencial revolucionário? Achas que isso está a conseguir? Sim, havia uma intenção revolucionária também porque aconteceram durante a pandemia, quando a gente americana estava a ver o modo em que o Estado estava a falir o povo e continuou a falir o povo e continuou a falir mas quando, na minha opinião, enquanto aconteceram algumas coisinhas, este tipo de mudança que queremos para que manifestamos não vai acontecer porque não é alcançável no sentido que é demasiado grande. É tipo o sistema mesmo, que porque as manifestações estavam contra e tem demasiado pessoas que estão confortáveis com o sistema. Portanto, enquanto os manifestores estavam a dizer ok, acabamos com a polícia que tem estas origens muito racistas, que estavam as pessoas que estavam a pesquisar, a encontrar as pessoas, os escravos, quando escaparam. Esta é a herança da polícia americana. Portanto, as manifestações estavam a dizer ok, vamos acabar com isso, vamos mais apoios sociais, em vez de chamar a polícia quando uma pessoa tem um problema da mente, porque não chamamos uma outra pessoa, uma outra profissional? Porque que estamos a pôr as pessoas sem tetos? Porque que a polícia está a tratar esta população? Porque que a polícia é sempre a resposta? Precisamos de acabar com isso e encontrar outros modos. Tem este lado. Este foi um grande desejo das manifestações. Mas, no outro lado, tem a gente, e eu acho que a maioria de gente, que diz o que aconteceu não foi bom. Mas, para mudar o sistema total, o sistema inteiro, não faz sentido, porque elas estão ainda demasiado confortável. Portanto, eu acho, pelo menos atualmente, não é possível os desejos das manifestações Black Lives Matter. Eu acho que aconteceram alguns passos, mas é uma grande mudança, eu não vejo como possível. Temos Biden agora, mas ele não é tipo, não é o político de Black Lives Matter. Ela é uma pessoa que alguém na sua equipa disse, ok. Black Lives Matter, sim, bom. Aí ela disse, oh, ok, yeah, Black Lives Matter, bom, eu, sim. Mas se ela precisava de escolher entre a população que queria mudar completamente o sistema e a população que está confortável, eu só queria, tipo, que ela diz algumas frases contra a brutalidade polícia, ela escolheria aquela população que não queria grande mudança, porque elas ainda têm demasiado poder no voto, mas também com dinheiro, que ela não precisa de os políticos americanos não precisam de importarem-se com as pessoas que querem as mudanças. Ainda não é bastante importante, porque não tem dinheiro nestes momentos, não tem bastante dinheiro nestes momentos. Mais uma escolha objetiva, né? Entre o que é que vai garantir mais lucro, vai Exato. dar mais dinheiro, o que é que. Menos escândalo também, porque ela precisa de fazer menos quando está a tentar escolher as suas policias pela geração dos meus pais. Eu peço desculpa também pela quantidade de palavras italianas que eu usei durante este sem intenção. Eu disse gestivo uma vez, eu queria dizer gerido. Mas seja assim, desculpa. Não, acho que se percebeu perfeitamente. Bem, ainda bem. Como é que te sentes? Sentes-te cansada? E cansada. Desculpa a pergunta assim, mas. Não, eu cansada, e frustrada porque havia muitas coisas que eu queria dizer e eu não senti capaz de dizê-las com o meu português, mas ao mesmo tempo, pelo menos, sinto-me muito afortunada que nós estamos aqui a ter esta conversa, que podemos ter esta conversa, que não somos as únicas pessoas no mundo que pensam assim. É uma boa lembrança do fato que a esperança é lá, é na ligação humana. E tu, como te sentes? Tem calor, por alguma razão continua muito calor aqui. É, setembro é sempre mais quente do que eu espero. Eu penso tipo, setembro acabou o verão, não, ainda está muito calor. E vai estar muito calor. Nós temos tido o verão, tá cada vez mais extenso, e eu estou sempre à espera do inverno em setembro, mas normalmente o inverno só tem chegado em janeiro. Quantos graus está agora? Não sei, devem estar 20, 20 e qualquer coisa. Ah, está 18 aqui. Sim, está de noite, mas está bastante calor. Estranho. E não é quente, mas talvez Desculpa. Acho que a esperança está no na ligação humana. E não só humana, mas nas possibilidades de fazer pontos entre as pessoas, da compreensão, da esfera da compreensão, e como fazendo agora uma homenagem à tradução também, que a tradução é a esfera de resolução de conflitos não violentos. Olha, precisamos de adicionar uma coisinha, porque claro que eu acredito disso, é a razão que eu faço a tradução, é a razão que eu estou completamente apaixonada pela razão, pela tradução. Mas não podemos ignorar a importância da tradução no militar. O militar americano sabe muito bem como importante é a tradução. Usa as pessoas, treina as pessoas para falar outras línguas, para fazer esta tarefa. Eu penso sempre às pessoas que estavam a traduzir, tipo Guantanamo Bay, por exemplo, ou no Iraque. Abu Ghraib, eu acho que foi o nome de prisão. Os tradutores durante o torturamento, a tortura. Sim, também a tradução existe nestes lugares. Não podemos dizer que é uma disciplina ética só por ser tradução. É uma coisa que pode ser muito bastante, muito brutalizado, muito manipulado pelo Yeah, que ele mesmo faz. acho que poderíamos dizer o mesmo do projeto colonial português. Pois. Ou chegar à África ou à América. E foi necessário a tradução, e foi necessário aprender alguém que aprendesse ambas as línguas. E essas pessoas eram tidas em também alta consideração para o projeto colonial. Esta era a ironia, o facto que esta coisa que pode ligar-nos mais também pode ser a arma muito eficaz para destruir, para colonizar. Mas é uma, ou seja, a coisa em si, não é? A tradução em si. Não tem, ou melhor, contém, talvez contém ambas as possibilidades, não é? Contém a possibilidade de entendimento, mas também a de enganar, ou de porque me foi traduzido, eu obter informação que depois uso para explorar. Tipo, certeza que os portugueses precisaram de saber quando chegaram em África ou quando chegaram na América, onde é que estava o ouro? De onde é que vem a prata? Seria bastante importante que alguém lhes dissesse antes deles começarem a matar toda a gente e a, né? Então, a informação é poder também. E obter informação através da tradução acaba por ser a forma de isto, considerando que eles lhes diriam que seria possível dizer-lhes, mas eu acho que sim, que eles devem ter feito essa pergunta inicialmente, e deve ter sido uma das coisas mais importantes para eles, foi saber onde é que estava aquilo que eles queriam, né? Sim. Ao mesmo tempo, é difícil imaginar um mundo sem tradução. Não há mundo sem tradução, não há. Pois. Mesmo que, claro que. Quando digo tradução, não estou a falar tipo, só entre línguas, porque eu acho que uma pessoa pode falar uma língua outra pessoa à mesma língua, mas não há este entendimento, às vezes precisa de uma tradução na mesma língua. Mas sim, a tradução, este desejo muito utópico para entender o outro, que sempre vai acabar em falamento. Mas esta é a coisa que cria o mundo, o fato de tentar entender o outro. Mesmo que nunca vamos conseguir, o mundo está no processo de tentar. Fiz. O esforço de, por exemplo, tu estares a falar português neste momento, mas também é um esforço de aproximação, e por certo que quem ouvir este programa, o outro, as outras pessoas, se alguém ouvir, mas também ouvirá em português, não é? Gostava, não gostava. Seria muito diferente em inglês. E por um lado, o inglês é a língua internacional, não é? É a língua do entendimento atual, mas que também acaba por ser uma língua da exclusão, porque nem toda a gente fala o inglês. E dependendo do sítio onde estás, falar inglês pode ser pode ter uma vantagem. A Wanda Nasciba dizia que quando ela começou a ajudar as populações lá na Índia, nas aldeias, nas suas lutas contra a exploração das florestas e o abate das árvores e assim, ela sabia falar inglês e a maior parte das pessoas lá não sabia. E isso foi o que lhes deu a possibilidade ou a vantagem, porque sabiam falar a língua do inimigo. Aqui no Barroso aconteceu a mesma coisa. Uma senhora que sabia falar inglês porque é professora. É tradutor ou ela estudou línguas e sabia falar inglês e por causa disso soube a notícia de que aquela mina estava a ser anunciada para a aldeia dela, porque o resto das pessoas na aldeia não sabia falar inglês ou não tinha a facilidade de falar inglês e não sabia sequer dessa notícia, porque isso só foi escrito em inglês e publicado em Londres. Não foi publicado cá na nossa língua, essa informação de que na nossa aldeia, não é? Naquela aldeia iria haver uma mina. Então, o falar. Lá está. É importante, como dizia o. Acho que era James, o Jean Genet que dizia: temos que saber falar a língua do inimigo. Exato, mas também o militar pensa assim. Não. É verdade. É uma coisa quando eu falo inglês e quando eu falo inglês num lugar onde inglês não é a língua nacional. E todo este entre aspas, é isso? Sim. E sempre tem esta ideia de culpa por falar a língua colonial, para esperar que os outros falem esta língua, para saber que se eles não falam esta língua, por ferir o turismo daquele lugar. Mas também tem este grande. Como se diz? Qual é a palavra? É uma coisa de entitlement, Não sei a tradução vou disso. falar, oh meu Deus, deixa-me tentar Olá. descobrir esta palavra, tipo, quando esperas, quando achas, ok, uma pessoa precisa de fazer coisa para mim. Eu preciso de ter acesso, eu tenho entitlement, eu tenho o direito a esta coisa. Portanto, é uma coisa, não sei, eu sempre sinto a culpa, mesmo se eu não seria tipo, se uma pessoa não falasse inglês quando eu estava tipo na Croácia ou não sei, num lugar, mesmo aqui nos Estados Unidos, se uma pessoa não fala inglês não há problema, porque não deve ser este tipo de obrigação de falar a língua, mas sempre tenho a culpa, porque ao fim do dia. A inglês é a língua em que eu posso falar mais, eu posso exprimir-me, mas não sei se estou a explicar muito bem este tipo de contradição. Sim, e até porque lá está, o inglês tornou-se a língua internacional, sem dúvida. E é nessa língua que todo o encontro, ou quase todo o encontro internacional ocorre. Embora existam outras línguas, não é? Que permitem as pessoas. O russo, em muitos países do leste, é uma língua em comum. E quem fala russo também tem muitas vantagens. Então, há sempre, não é? Há sempre, especialmente em sítios que têm muitas línguas, não é? Tipo, na Índia há dezenas ou centenas de línguas a serem faladas. Então, elas devem ter que, ou falam inglês, ou falam, não sei, têm que encontrar uma língua em comum. No Brasil também há muitas línguas diferentes, ou havia, não sei se hoje em dia, mas ainda há. Mas não sei até que ponto é difícil dizer. Claro que há vantagens e desvantagens, mas é difícil dizer o porquê. Mas verifica-se, né, que tipo hoje em dia o porquê não é o porquê, ou seja, depois do projeto colonial. A América do Sul fala quase toda espanhol. Espanhol e português, não é? Mas na Índia fala-se inglês. Em África, muitos sítios fala-se francês. E por aí fora, por esse mundo fora, é mais ou menos o mesmo. Grandes territórios a partilharem uma língua, pelo menos uma língua oficial e depois outras línguas. Mas há essa necessidade, apesar de tudo. Há essa necessidade. Não deveriam às tantas ser aquelas línguas, não é? Acabou por ser um projeto forçado de unificação, como os franceses queriam ter a sua língua franca, né? Acabou por ser forçado, mas essa necessidade existe de encontrar línguas em comum. Sim, claro que há uma ironia no facto que, sim, conhecer a língua do inimigo como, tipo, como modo de informar-se sobre o inimigo, o que ela estava a tentar fazer, o revolucionário que não sabe como funciona o inimigo, o que está a fazer é um revolucionário atrás, que está. Que não tem movimento, que não tem modo de avançar, continuar em frente, porque eles não sabem, eles não têm esta informação, é a ironia. Como estavas a dizer com a tradução.